fazer. No máximo cê vai tentar se acostumar. E quando der saudade, como vai fazer? Porque ela vai chegar. Vai. Antes da primeira esquina, você vai pensar na vida. Sem eu perto de você, quer que eu te fale o que é que vai acontecer? Cuidado, hein?